relembrando como tudo começou, quando ao seu pai querido abandonou, resolveu partir. Sua parte da fazenda recebeu, sua herança, tudo aquilo que era seu. E ao se despedir, a tristeza tomou conta do seu lar. O seu pai sentiu ao vê-lo se ausentar, quem sabe até chorou. Mas a sua esperança não morreu. Com certeza o seu filho se perdeu, porém não será o último adeus. Com dinheiro a amizade não faltou, e a fortuna pouco a pouco se acabou. Começou então a mendigar o pão, e difícil ficou a situação. Os amigos recusaram ajudar, quando a fome chegou àquele lugar. Sempre foi assim e assim será. E a porcos começou a apacentar. Nesta hora ele lembrou-se do seu lar, seu querido pai, onde havia abundância de pão. E então tomou a sábia decisão: ah, eu vou voltar. Eu pequei contra o céu perante ti, sei que não sou digno de estar aqui. E agiu assim. O seu pai de longe o reconheceu, o seu filho estava morto e reviveu. Feliz o abraçou e o recebeu. Mandou colocar a sua mão, roupa nova pro seu filho se trajar, como símbolo de reconciliação, aliança que jamais se desfará. Matou o bezerro que eu separei, e aos amigos manda todos convidar. Sempre foi assim